a sua rádio onde você estiver. Os momentos felizes não estão escondidos nem no passado, nem no futuro. Marina Lima. Dizem que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda. A partir de agora, aqui no 104.5, Mulheres Transamérica. Sei que a força está com ela. Um programa feito pra mulher. Mais homem que homem, ouve. Mulheres Transamérica. Sua sapiência não tem preço. Bom dia, Tríplice Fronteira. Hoje é dia 1º de outubro e iniciamos nosso encontro semanal claramente feliz. Onde? Bem aqui na Transamérica. Bom, o programa Mulheres Transamérica é um espaço exclusivamente feminino nas ondas do rádio. Aqui você tem total liberdade para mandar um recadinho, fazer uma pergunta, sugerir a cantora do próximo encontro. Ah, e é claro, também poder participar dos nossos sorteios. E hoje teremos então cupom para saborear um Bubble Mix. Quer concorrer? Coloque então nas nossas mídias a hashtag Mix. Muito bem, lembram o que é o Bubble Mix, queridos ouvintes? É aquela bebida de origem taiwanesa que possibilita combinações exclusivas com chás, cafés, essências de frutas, pérolas cristalizadas de tapioca. Enfim, uma delícia, né? Então, para ocupar esse espaço de participação e concorrer ao Bubble Mix, relembre os nossos contatos. WhatsApp 45 88 28 28 28. Fanpage Transamérica Foz. Telefone 30 28 28 28. Muito bem, eu sou Joyce Possamay Busanello e, como de costume, estamos aqui para alegrar a sua manhã. Hoje falaremos sobre a importância da mulher no cenário político. Mas antes de ir para o nosso bate-papo, vamos falar então da cantora do dia? Mulheres Transamérica. Cantora do dia. Marina Lima é cantora e compositora brasileira. Nascida no Rio de Janeiro e crescida em Washington, nos Estados Unidos. Ainda criança, ganhou um violão do pai como pretexto para sentir menos falta do país natal. Iniciou sua carreira em 1977, quando teve uma canção gravada por Gal Costa, chamada Meu Doce Amor. Desde então, encanta com sua voz, nos mais de 20 trabalhos lançados. Ouvintes, antes de ouvirmos a primeira música então da Maria Lima, gostaríamos de relembrá-las de que você pode participar mandando para o nosso programa a sugestão da cantora do dia para o próximo programa. Semana que vem pode ser que toquemos a sua escolha. Então vamos lá, de Marina Lima, escutar a música A Francesa. Mulheres Transamérica. Peço pra ficar ou não, meu amor. raízes não estão escondidos, nem no passado, nem no futuro. Meu amor, não vai haver tristeza, nada além de um fim de tarde a mais. Mas depois as luzes todas acesas, paraísos artificiais. E se você saísse a francesa, eu viajaria muito mais, muito mais. Se eu te peço pra ficar ou não, meu amor, eu lhe juro que não quero deixá-lo na mão, nem sozinho no escuro. Mas os momentos felizes não estão escondidos, nem no passado. Falaremos da primeira mulher a votar no Brasil. Seu nome é Celina Guimarães Viana. Ela era professora e em 25 de outubro de 1927, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, depositou na urna o seu voto e entrou para a história do país, tornando-se a primeira mulher a votar também na América Latina. É interessante ressaltar que esta data é antes mesmo da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Mas como assim, você me perguntaria? A gente explica. No ano de 1927, o Rio Grande do Norte havia sancionado a Lei número 660, estabelecendo não haver mais distinção de sexo para o exercício eleitoral. Celina alistou-se então para a votação e seu nome foi incluído na listagem. Na época, havia uma ausência de regulamentações dos possíveis conflitos entre a legislação do Estado e a Constituição Federal Brasileira. Porém, logo, a Comissão de Poderes do Senado mexeu seus pauzinhos e anulou todos os votos femininos daquela eleição. Mas a marca histórica fica e tem a foto para comprovar. Logo, logo vocês podem ver a foto na fanpage da Transamérica. Transamérica Foz. Escutaremos agora mais uma música de Marina Lima, chamada Fugaz. Mulheres Transamérica. Gostaria de mandar um beijo para as pessoas que estão participando, Andréia Menezes e outros ouvintes que estão mandando os seus contatos. Faça como eles, não deixe de participar e concorrer ao Bubble Mix. Mande para nós a hashtag Mix no nosso WhatsApp 45 88 28 28 28, na nossa fanpage Transamérica Foz ou no telefone 45 30 28 28 28. A Lu vai te atender com o maior prazer. Vamos então falar agora da primeira mulher eleita prefeita no Brasil. Alzira Soriano disputou em 1928, aos 32 anos, as eleições para a prefeitura de Lages, cidade do interior do Rio Grande do Norte, assim como era o estado da primeira mulher a votar no Brasil. pelo Partido Republicano. Ela venceu o referido pleito com 60% dos votos. Olha só, ouvintes. Foi a primeira mulher da América Latina a assumir o governo de uma cidade, segundo notícia publicada na época pelo jornal norte-americano The New York Times. Alzira exerceu o cargo por apenas um ano, pelo então Partido Republicano, pois em 1930, descontente com a eleição de Getúlio Vargas, ela deixou a função. Apenas dois anos depois disso, em 1932, é que as mulheres conquistariam oficialmente, então, o direito de votar. Em 1947, voltou a exercer um mandato, só que de vereadora no município de Jardins de Angicos, cargo ao qual ela foi reeleita 3 vezes, chegando até a presidência da Câmara dos Vereadores. É isso aí, ouvintes. Nós, mulheres, temos importância no cenário político desde muitos e muitos anos atrás. E esse será o assunto do nosso bate-papo. Mas antes disso, escutaremos mais uma música, chamada Nada Por Mim. Mulheres Transamérica. Comentando, hoje falaremos sobre a importância da mulher no cenário político. Para isso, o bate-papo ao vivo será com Juraci Helena Aldbert. Ela tem 56 anos, 3 filhos, mora em Foz há 50 anos e destes 50 anos, há 33 é empresária no ramo de prestações de serviços. Entre outras formações, Juraci possui curso técnico em administração de empresas. É presidente do Conselho Comunidade, que é o conselho que trabalha com a população envolvida com a reclusão das pessoas, né? Ela é vice-presidente do Comus, que é o Conselho Municipal de Saúde. Ela é membro da comissão da CAISAN, que se chama Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional. Participa também do CONSEA, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela é membro da CODEFOS, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu. Mas antes do nosso bate-papo, gostaria de convidar as ouvintes a continuar participando, tanto dos nossos sorteios quanto das nossas atividades. Você pode sugerir para nós a cantora do dia para o próximo programa. Hoje estamos escutando Marina Lima, mas qual é a cantora que no próximo programa você gostaria de ouvir? Caso você mande a sua sugestão, nós podemos tocar ela no próximo encontro. Nosso WhatsApp, para você poder mandar essa sugestão ou participar do sorteio de hoje, que é do Bubble Mix, mandando a hashtag Mix, o telefone é 45-8828-2828, a fanpage é Transamérica Foz e o telefone é 45-3028-2828. Escutaremos mais uma música de Marina Lima, que se chama Uma Noite e Meia. Vamos para o nosso intervalo e depois voltamos com o nosso bate-papo. Aguarde aí o nosso bate-papo. Vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida, coisas da vida. Não demora muito agora, toda de bundinha de fora, topless na areia, virando sereia. Essa noite eu quero te ter. Eu quero te ter, te envolver, te seduzir. We'll be right back. noite e meia desse sabor. Pego a lua, aposto numa, como eu vou te ganhar. Essa noite eu quero te ter. Toda fria deu só pra mim. Quero sim. Essa noite eu quero te ter. A sua rádio, onde você estiver. Muito bem! Bom dia, Juraci! Bom dia! Juraci, o Brasil tem 142,8 milhões de eleitores, um montão de gente. Deste total, segundo uma pesquisa que eu estive fazendo, 52,13% são mulheres. No país, segundo o IBGE, nós compomos 51,5% da população brasileira. Mas que no país, entre os candidatos a algum cargo político, somos a minoria. Não chegamos a cumprir a exigência mínima da legislação brasileira, a qual assegura 30% das vagas de candidatos para as mulheres. Nós falaremos, é claro, de política pública, não de política partidária. Mas você pensa que esses percentis, né, de mais mulher na população, menos mulher na vida política, partidária, você pensa que isso afeta na prática a representatividade dos interesses da mulher? Ou existem outras maneiras da mulher se colocar sem precisar ser partidariamente? Na verdade, existe sim. Historicamente, se falando da participação da mulher na política, ela é dessa forma pelo fato de que na história houve aquela falta de espaço e abertura para a mulher, de buscar conquistar os seus direitos, que a mulher sempre foi colocada, né, até pelas famílias, né, que tem que ficar em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, enfim, ser esposa, ser do lar. Isso hoje em dia já não é mais visto assim, porém ficou uma lacuna na questão da mulher, que ficou essa falta de interesse das mulheres. Um pouco por desconhecimento e outro pouco pelo fato de que já em si já está posto uma questão de que ela ficaria em segundo plano, e não é assim. Então, é uma questão, é um tema que tem que ser trabalhado entre nós mulheres, né? Que hoje já se tem uma abertura, apesar da luta que se fez para chegar até então, né? Mas sim, é muito necessária a participação. Eu vejo isso como uma falha muito grande, desequilíbrio, porque quando existe o equilíbrio do direito, né, existe sim a justiça. Então, é peso e medida. Não se pode adiantar o homem e retardar a mulher, ou adiantar a mulher e retardar o homem. Eu acho que o direito ele tem que ser igual em todos os níveis, e muito mais na política, principalmente na política pública, onde se constrói as soluções das questões nos níveis, né, de assistência. É que, na verdade, daí é aquilo que mais envolve o nosso dia a dia, as nossas necessidades, está ligado à saúde, assistência... A que mais? Que tipo de coisa se envolve daí? Eu vejo assim que a cobrança, no caso da mulher, é muito maior. Como a mulher, ela sempre tem aquela questão de ponderar e de ser justa, né? Então, ela, às vezes, muitas vezes, para não cometer uma injustiça, ela se retrai, ela deixa de participar, né? Apesar dela ter a percepção, a facilidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, se ela pensa, se ela vai participar de alguma atividade a mais, né, aí já fica mais difícil, porque aí já tem que se refazer essa forma de como se vai se fazer. Então, às vezes, muito por isso, ela abre mão do envolvimento nas questões gerais, né, e se detém mais na família, nas coisas que ela costuma fazer. Se acomoda, na verdade, né? Verdade, realmente é uma questão de não ir atrás e se destacar. porque vai gerar, é claro, conflitos, vai gerar dificuldades, é um meio onde comumente é tomado por homens e nós vivemos uma marca histórica, né, de uma cultura patriarcal, um tanto quanto machista em muitas épocas, por mais que o feminismo tenha vindo e tomado todo um espaço e tenha aberto possibilidades para mudanças históricas do papel da mulher, mas ainda assim a nossa cultura é bastante do homem ir, do homem fazer, e na política acaba sendo assim também. É, historicamente, por quê? Porque até não tanto tempo atrás, a mulher não tinha o direito de votar, ela era coibida de votar, né? Então ela teve que conquistar isso, né? Não digo pelos movimentos feministas, mas assim por si, como pessoa, como mulher. Não, eu estou aqui, eu existo, eu sou uma cidadã, eu preciso e eu tenho que participar. Não assim, então como foi feito? Imposto. Ela não poderia ter o seu espaço político dentro dos partidos políticos, mas ela poderia votar, ela teria que votar, era imposto isso, né? Então, por aí você já começa uma discriminação, na minha opinião. Se eu tenho que votar e eu não tenho o direito de participar, eu já me sinto excluída. Então, a partir disso aí, eu já fico retraída no meu direito de poder dar a minha opinião, de poder, né? Então, acho que isso também interferiu muito na história de a gente não ter adiantado como deveria. E hoje a gente se busca uma forma de participar, por lei, né? Sabe que a gente está hoje dentro de muito... instituições e órgãos e, né, que a gente tem que ter uma cota. Isso é um absurdo. Eu acho que a cota não deveria existir. É 50% se fosse que tivesse que existir. É a ponderação do direito, meio a meio, direitos iguais. Então, se tem tantos homens, deveria ter tantas mulheres. Mas o que acontece? Mulheres não querem participar. Por que que elas não querem participar, né? Então, aí entra aquelas questões que eu te disse, de ponderação, de escolha, de não vou me envolver, vou cuidar da minha família, dos meus filhos, do meu marido, da minha empresa, né? Enfim, da minha casa. E essa parte de participar politicamente já fica em segundo plano, apesar de deveria ser um dos primeiros, porque se você avaliar a política é tudo, porque nós temos que começar a construir políticas públicas. E a partir daí, ter o acompanhamento da política pública, nós vamos ter uma mudança de modelo, né? Modelo de gestão. Nós vamos ter uma gestão participativa, mas para isso a gente precisa começar a participar. E isso vai ter um efeito na casa da pessoa. Vai ter um efeito na família, a família vai estar sendo assistida de uma maneira que não vai ficar só naquele núcleo, vai para vários outros núcleos. Exato. E assim, Juraci, existem realmente mulheres que não querem se engajar, mas e aquelas que querem? Quais são os caminhos que ela pode ir buscando para ir buscando essa representatividade, para ir participando e de alguma maneira ir se colocando como uma cidadã que quer participar das questões municipais? Bom, eu posso responder isso com conhecimento de causa, porque eu participo das causas. Isso. Né? Em toda a minha existência que eu me lembro, eu já me preocupava. Então, me preocupo com o próximo, né? Independente de quem seja. Mas para que a gente consiga contribuir com isso, com a participação, a gente tem que participar. Você tem que participar no seu bairro, na associação de moradores, você tem que participar na sua igreja, você tem que participar no núcleo que você convive, você tem que se preocupar como, por exemplo, como que está, você tem que se perguntar ou perguntar como está a questão da educação, né? Está boa a educação? Não tem muita gente reclamando. Por que está reclamando? Então tem que procurar saber. Não, mas não está bom. Então o que se pode fazer para mudar? Então vamos construir isso. E isso é o modelo de gestão participativa. Acabou aquela época que o gestor vinha e impunha, você vai constituir um município, aí chegava, aqui vai ser a polícia, aqui, ali a delegacia, lá a prefeitura, o colégio. Então era pré-definido, estabelecido, construído e colocado. Né? Hoje não, hoje mudou. Então, é construída a política. A política, ela se constrói através de propostas que venham da base. E o que é a base? É onde o cidadão está. E se ele está na base, ele que diz o que, que ele precisa. Você tem que dizer o que você precisa. Não eu chegar e olhar para você de cima e falar, ó, você precisa disso e disso. Você não sabe se é isso que eu quero, se é isso realmente que é a minha necessidade. Uhum. Né? Você está impondo. Então, a parte... E nesse sentido, eu até faço um alerta para os ouvintes, mulheres que estiverem ouvindo, uhum. que isso é a nossa... Nesse pensamento, nessa ideia, é que a gente começa a delinear daquilo que a gente pensa que é o melhor. Né? O melhor para todos, o melhor para a cidade. Então, essa é uma participação importante da mulher que está... que está abandonada, no meu ponto de vista. Nós temos muito poucas mulheres à frente. E as que têm, ficam sozinhas e fica muito difícil. Você participa de alguns conselhos, né, na cidade. Em especial, eu conheço mais de perto a questão do Comus, até em detrimento do seu Sadi, né, do lugar que ele ocupa e pela relação de parentesco que nós temos. Mas... como que funciona essa questão dos conselhos? Quais conselhos, assim, de um primeiro momento você pode situar para mim e para as ouvintes que existe na cidade, de que elas podem ir participar e de que maneira elas podem chegar? Então, por exemplo, está tendo a reunião lá do Comus, né, que é o Conselho Municipal de Saúde. Como que é a abertura para uma dona de casa? Estou interessada em ir lá escutar sobre saúde e poder dizer da minha opinião. Como que funciona isso na prática? Abertura é total. Pode chegar buscar, e participar. Sim, é só buscar a data das plenárias, das reuniões, de comissões. Toda, no caso do Comus, é todas as quinta-feiras. É totalmente aberto. Se a mulher quiser participar, ela chegando lá, ela será bem-vinda. Né? Agora, a construção da política, que é muito importante, que não é só ela indo lá nas reuniões, ela vai ter uma noção... da discussão pontual de problemas pontuais no Conselho de Saúde. Mas a política da saúde, no caso aqui, ela é construída e o controle social é muito importante e está na lei. Tá? Então, como que funcionam os conselhos? Às vezes as pessoas não têm ideia como funciona um conselho. O conselho ele é constituído por lei, né? Todo município que tem um conselho, toda a esfera de atenção tem um conselho, ele tem um fundo municipal também, que entra o recurso, certo? Mas então, vocês não são remunerados para participar do conselho? Nem um conselheiro é remunerado. Então, eu ia chegar ali. Ah, tá. Então, é assim, os conselhos, eles são constituídos com participação da sociedade, do prestador de serviço, do gestor e do trabalhador. Ele compõe 50% do usuário, 25% do trabalhador, 12,5% de gestor e 12,5% de prestador de serviços. Então, via de regra, todos os atores estão representados ali. Ele é eleito nas conferências. Toda conferência municipal que acontece no município, é importante que as pessoas saibam e participem, porque ali elas têm voz, né, e voto através dos delegados, é que se elege as entidades que compõem o conselho, que vão permanecer nesse conselho pelo período de 4 anos, agora que foi alterada a nossa lei municipal. Tá? Que mas, são todas as entidades da cidade, todas acesso... qualquer uma pode participar, todas, movimentos, inclusive, movimentos, né, podem participar. Mas eu queria pontuar assim, mais no caso, o conselho local, da participação direta da base. Tá? Então, hoje nós temos um município aqui, todas as unidades têm um conselho local de saúde. E os conselhos locais de saúde, eles é que... são representados pela população lá, pelo bairro, pela ponta. E lá a mulher pode participar. E todos os conselhos locais têm um dia da reunião. Então, procurar saber que dia que vai ser a reunião para participar. E ali, sim, poder ter a sua participação direta. E isso em todos os níveis. Já fiz parte, a gente ajudou a construir a lei da assistência social, a 7.142 também, que é na parte dos CRAS, que eu acho interessante aqui falar, que também é uma política muito importante e necessária, que é a assistência social. Então, todos os CRAS também é a parte onde a mulher pode participar, se informar, quanto que é o dia da reunião do Conselho de Assistência, participar do Conselho de Assistência, saber dos direitos, sabe? É importante. Gostaria então de mandar um beijo grande para todos os servidores que trabalham engajados nesses conselhos municipais, podendo dizer da sua visão do quadro da cidade, mas muito mais assim, com todo o carinho do coração, a essa fatia de 50% da comunidade. Porque eu, por exemplo, não exerço essa função, mas eu faço parte da comunidade. Fico muito feliz de saber que tem pessoas lá que podem me representar. Então, ouvintes que participam, que fazem parte desses 50%, ou no seu bairro, ou na sua igreja, ou lá mesmo nos conselhos, eu quero mandar um beijão para vocês. Antes do nosso bate-papo continuar, vamos de mais música. Escutaremos a música Acontecimentos. Mulheres Transamérica. Transamérica. Pra esquecer, ai, eu nem sabia como era feliz de ter você. Certo? A população às vezes até pode pensar de que ela não tem acesso ao prefeito, não tem acesso ao secretário, enfim, de qualquer secretaria que seja. Então vamos pensar na prática. Existe um rio, por exemplo, lá no bairro que está poluído. O que a dona de casa pode fazer com isso? Que percurso ela vai fazer para chegar numa intervenção pública eficaz? O que precisa acontecer? Ela deve, em primeiro momento, ela tem que fazer isso de uma forma de denúncia. Calma aí, que não deu. Então, enquanto a gente arruma aqui, eu falo o nosso WhatsApp, 45-8828-2828, fanpage Transamérica Foz, telefone 45-3028-2828. Lembre que para participar do nosso sorteio, você precisa colocar a hashtag Mix. Logo, logo eu falarei quem é a ganhadora. Vamos lá então, Geraci. Nesse caso, quando ela surgir com uma questão assim pontual no bairro, ela deve, em primeiro lugar, ela levar esse assunto à Associação de Moradores, conversar com o pessoal, lideranças do bairro, levar isso como uma forma de denúncia aos conselhos, tanto da assistência quanto da saúde, quanto do meio ambiente, que isso aí tem influência no meio ambiente, porque veja bem, a política, ela sim, ela não é fragmentada, ela tem que ser em rede, ela tem que funcionar em rede. Então, se não, dessas reuniões, leva seus conselhos locais. Os conselhos locais, ela pede uma pauta no conselho municipal, abre-se uma discussão no conselho municipal para casos pontuais. Agora, o local que ela leva é essa reclamação ou essa proposta de como resolver, porque às vezes nem o gestor sabe como resolver. Então, a população tem ideias, e tem ideias de solução também, não só de reclamação. Verdade. Então, nas conferências é feito isso, é tirada as propostas lá dos conselhos locais, os conselhos distritais, e aí vai para a conferência. Na conferência é tirado as diretrizes, as propostas, elas sairão como diretrizes de saúde e contemplarão os planos municipais. E esses planos municipais é que vão definir a política para o município para os próximos 4 anos. Então, de ano a ano, é retirado dessas propostas aquilo que a população pediu, aquilo que ela alencou como proposta dos seus bairros, das suas regiões, para ser implementado nos planos municipais, e dos planos vai se ver, se apontar também o recurso, porque se não tiver o recurso, não vai executar essa obra. E existe hoje também na cidade muitas questões assim. Por isso que aí nós vamos estar fazendo controle social e a participação direta da comunidade, e nós vamos estar alencando aí propostas boas de execução. Um rio poluído num bairro é um problema de saúde muito sério, porque muitas doenças podem surgir dali e criar, e essa pessoa passar a ser um cliente da alta complexidade, que é caro. Então, é muito importante o lixo também, que é, né, jogado nas beiras dos rios e nos próprios bairros, nos terrenos baldios, isso é muito grave. Então, a hora que a população começar a participar e cuidar, isso começa a mudar, denunciar mesmo, porque daí a pessoa vai pensar antes de fazer, de jogar esse lixo ali. Ouviram? Então, ouvintes, vocês precisam participar, vocês precisam denunciar e cumprir o papel, tanto de cobrar resultados, mas também de agir. Porque pelo que a Juraci explicou pra gente, a intervenção começa na base. A base são as associações de bairro. É a partir dali que vai deflagrar tudo que vai ter, como benefícios ou... Ai, eu nem sei como colocar, Juraci, sei lá, entre aspas, uma preguicinha política. Como benefício e como efetivação, né, dos serviços que aquele bairro necessita. Acho que aí é mais... Né, ele consegue. Se tiver participação, vai ter solução. E a mesma, uma andorinha só não faz verão. Se uma pessoa vai lá, eu posso ter muito bom interesse, eu posso querer ajudar a minha comunidade, eu posso querer fazer muita coisa, mas se eu não tiver a minha comunidade falando comigo, o meu eco da minha voz não vai ter efeito. Essa é por isso que a participação, ela é importante. Muito bem. Juraci, a gente também fala, eu comentei, né, na sua apresentação, de que você é presidente do Conselho Comunidade. Como que funciona esse conselho e da tua experiência, como que foi iniciar essa representatividade? Não essa especificamente, né? Eu digo a sua representatividade. Você teve dificuldades? na questão assim de sair de uma pessoa que levava a vida no seu dia a dia para se engajar de uma maneira mais representativa. Você teve dificuldades? Como que foi isso? Na verdade, o Conselho da Comunidade já tive uma participação no passado, como, uhum. né? Porque todos os serviços em conselho, todo o trabalho nosso quanto conselheiro, a gente não é remunerado, é totalmente voluntário. E no passado eu tive uma participação boa no Conselho da Comunidade, onde junto com a OAB, a Itaipu, as universidades, a Justiça, a gente, na época, realizou a campanha Sou de Foz, Sou da Paz. E nós tivemos, inclusive, a realização de um manifesto popular muito grande com o União Oeste. Eu me lembro que teve várias instituições que participaram. E naquela época eu era membro do Conselho da Comunidade. Aí depois desse evento grande, a gente também reivindicava na época a abertura de uma casa abrigo para mulheres vítimas de violência. A gente tinha uma proposta de realização da descentralização da Delegacia da Mulher. A gente tinha também proposta e projeto para o Centro de Referência e Atendimento da Mulher, que hoje é uma realidade. Isso foi uma luta naquela época, isso em 1998, nessa época mais ou menos. E aí eu me afastei, me envolvi mais com questões de assistência, a gente estava em construção da LOAS, né? E da NOAS, então a gente se afastou um pouco. Você pode explicar para os ouvintes o que significa essas siglas? LOAS, isso. É Lei Orgânica da Assistência Social. E o NOAS? É Lei Orgânica da Saúde, que depois chegou no SUS. Então a gente elaborava essa discussão na época, que foi muito intensa também, as conferências. Aí me afastei um pouco da questão do Conselho da Comunidade. Uhum. Aí eu tinha até uma amiga, que era a doutora Silvia Lenice Wagner Souza, e ela participava do Conselho da Comunidade. E aí ela também se afastou, porque ela foi embora para a Alemanha. E aí eu também fiquei sem a minha colega para estar participando junto. Daí a gente deu um tempo no Conselho da Comunidade. E agora, em 2015, a doutora Luciana me convidou para participar novamente do Conselho da Comunidade. E aí eu retornei para participar e já estou lá. Daí teve todo esse processo de regulamentação, de duas novas normativas que a gente que mudou o sistema de prejuízo, mudou o sistema no judiciário. Então a gente estava aí a gente foi convidada e eu aceitei o desafio de participar e de assumir o Conselho da Comunidade. É um grande desafio, mas eu entendo assim que é uma população que a gente precisa abrir essa discussão. Até foi muito interessante você me fazer essa pergunta, porque até enquanto presidente do Conselho da Comunidade, eu faço um apelo para a população. Que muitos têm uma visão errada nessa população. Porque como em todos os sistemas, em todos os movimentos, em tudo que tem participação, essa é uma população que ela está privada do seu direito de liberdade. Porém, ela existe e ela retorna. Ela não fica eternamente lá. Ninguém vai preso para ficar a vida toda. Ele vai voltar para a sociedade. E o que nós queremos que volte para a sociedade? Então, nós precisamos, enquanto população, e aí que eu faço apelo, que haja maior envolvimento nessa política e nessa situação, nessa população. Porque a gente precisa o envolvimento, que a gente precisa apoio das empresas, dos órgãos, todos envolvidos, porque o Conselho da Comunidade é um órgão que está ligado diretamente a várias execuções penais. Tá? Mas essa pessoa que está lá dentro, ela tem uma família aqui fora, ela tem toda uma situação que a gente precisa começar a discutir sobre isso. A gente precisa puxar essa discussão. A gente precisa entender que a pessoa que está lá, ela está cumprindo. Ela errou. Ela tem que cumprir, ela tem que pagar pelo seu erro. E qual o pagamento? É a reclusão. É tirar o direito dela de liberdade. Uhum. Mas ela também, lá dentro, ela tem que ter ações, atividades que possam, ela possa sair para começar uma vida nova. E quando ela sair, ela tem que ter esse apoio aqui fora. E isso não acontece, é muito sério. Entendeu? Então, a gente tem que abrir essa discussão e começar a criar uma nova visão sobre o sistema penitenciário, não só em Foz do Iguaçu, né, mas aqui no caso que a gente acompanha. Ok. Nosso programa de hoje está chegando ao fim, mas antes de me despedir da Juraci, de vocês ouvintes, eu gostaria de dizer que toda semana vocês podem participar conosco. A ganhadora do nosso Bubble Mix é a Andrea. Nós entraremos em contato com você para te explicar o que você precisa fazer. Juraci, queremos agradecer a sua participação. Gostaria que você pudesse deixar uma mensagem brevemente, rapidinha, para as nossas ouvintes e daí nós fechamos o nosso programa. Eu gostaria de convidá-las a participar, a gente começar a fazer o nosso controle social e dizer a você, mulher, que amanhã é um dia muito importante para nós aqui do município de Foz do Iguaçu. Então, eu gostaria, lembrando o ato de votar, que você vote consciente. Vote consciente, porque a pessoa que for eleita é a pessoa que amanhã vai acompanhar e vai te receber e vai te retornar os serviços dela para nós como cidadão. Então eu agradeço a participação e desejo um bom dia a todos e a todas. Muito bem! Agradeço também a toda a equipe do Mulheres Transamérica e a Rádio Transamérica Foz. Sou a psicóloga Joyce Possamay Busanello. Hoje fico por aqui e nos falamos no próximo encontro. Se você perdeu algum dos nossos programas, não se preocupe. Sábado que vem tem mais. Os nossos links estão disponíveis no site www.transamericafoz.com.br. Siga agora na sua Transamérica Foz 104.5 com Guilherme Wojtkowski no programa Front. Tchau, tchau! Você ouviu aqui no 104.5 Mulheres Transamérica.